Leite, outra marca, argamassa e impermeabilizante, tem que ser Quartzolite. Se não for, não leve. Abra o placar com Extra Gol. Tudo para reunir os amigos e torcer. Chegou o final de semana, minha gente. Aproveite que o Extra tem o menor preço e não deixe faltar cerveja gelada em casa. Os amigos agradecem. O Extra Gol tem as melhores ofertas e cerveja para você curtir o futebol com seus amigos. Você entra com a cerveja e eles com o pé quente. Extra, mais barato mesmo. E lembre-se de beber com moderação. Transamérica 1 para as 10. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento: Embalagens Paraná. Tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. É uma opção a crença em que temos o direito de ser exatamente como somos. E podemos exercer essa opção, arranjando tempo para nós, amando-nos e amando Foz do Iguaçu sem restrições. De Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação: Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção: Samila Araújo. Oferecimento: Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e Memórias. Oi, oi, oi, gente, vestida assim, como disse o doutor Silvio Carlos Cury, né? Caipira hoje, domingo, a gente vai acabar o programa, vamos todos para a Igreja Matriz São João Batista, naquela feijoada que está correndo uma festa lá faz 3 dias, né? Então, bom dia, Foz do Iguaçu região, buenos dias, Paraguai e Argentina, bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Márcio, bom dia, Luciana, bom dia, Yáscara, que está lá nos ouvindo hoje em casa, não pôde estar aqui presente. Um bom dia especial para o doutor Silvio Carlos Cury, já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, nesse domingo ensolarado. E para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse início de domingo. Muito obrigado pela sua presença nesse domingo aqui ao vivo na Rádio Transamérica Foz. Um domingo especial, dia de festa São João Batista, como a Rita já comentou, né, Rita? Isso. Ontem eu estive na missa, Rita, de São João Batista, 7h30, 19h30 horas. Uhum. Encontrei lá o Dom Laurindo Guizardi, né, nosso bispo emérito. Cumprimentou, logicamente, mandou um abraço para todos nós aqui do programa Histórias e Memórias. E ele lançou, durante a festa, ontem à noite, lá na Igreja São João Batista, o livro que ele publicou, História da Diocese de Foz do Iguaçu. Aliás, livro que nós já comentamos aqui no nosso primeiro programa, né? Verdade. Na rádio, entrevistamos ao vivo o bispo, que lançou, então, em primeira mão, o livro aqui para a gente na rádio. Veja bacana. Que bacana. Tudo a ver mesmo, né? Ah, então, e um abração à nossa produtora Samila Araújo, que vocês devem estar achando estranho, porque saudades, né? Ela não está fazendo, a produção mudou, né? As músicas agora, meu dedinho, então tá bem velha. Eu acho que ela estava discutindo o contrato aí, né, Luciana? E aí... A coisa ficou meio decepcionante. Porque até o Márcio dizia assim, doutor Silvio, credo, eu nunca ouvi essa música de... Fica quieto. Fica bem quieto, né? Bom, gente, vocês sabem que para vocês estarem participando do programa, nós temos a fanpage da Transamérica Foz, nós temos o WhatsApp e nós temos o fixo. Mas vamos para o que a gente vai ganhar hoje, né, Pegorar? Os brindes. Então é um ingresso com direito a dois acompanhantes para o Museu de Cera. Ingresso com direito a dois acompanhantes para o Vale dos Dinossauros. Ingresso com direito a dois acompanhantes para o Maravilhas do Mundo. Um super kit Casa da Avatim. Ah, esse eu quero. Esse eu também quero. Todo mundo quer. Cheiros da Terra para deixar sua casa super perfumada. Obrigada, hein, Jane? Valeu. E um bolo. Ah, e o nosso já tá aí. O nosso é de limão com gotas de chocolate, doutor Silvio. Olha que maravilha. Que beleza? Quando eu cheguei, ele me recebeu ali. E Simone, fica tranquila, nós vamos mandar um pedacinho para a esposa do doutor Silvio Carlos, a Simone, para provar um bolinho aqui, né? Um bolo da Bolo, Bolo Doce Brasil, já ia dizer super doce. E tem o kit também hoje. A Luciana já anunciou aí na internet o kit do Parque Nacional do Iguaçu também. Aquele também kit quero. Bonitinho, maravilhoso, eu com quero. O coati, com a caneca. Enfim. Com todos aqueles brindes com a camiseta. Camiseta das Cataratas do Iguaçu. Vai e mais sair o boné, Maravilha. Esse kit é bom, viu, doutor Silvio? Esse kit é muito bom. Mas, então, Pegorário, você tem aí para passar o WhatsApp, passar o telefone da rádio? Eu não sei onde é que eu anotei. Ai, como olha, faz falta aquela nossa produtora. Fanpage, Transamérica Foz, né? O WhatsApp, uhum. Repetindo, então, 45-88-28-2828. Telefone 45, que você gosta, né? Do telefone 3028-2828. E durante o programa, então, durante a entrevista com o Dr. Silvio Carlos Cury, aqui presente já nos nossos estúdios, nós vamos estar passando também algumas curiosidades sobre a nossa igreja São João Batista, nossa Isso. igreja matriz, né? Isso mesmo. Que com a criação do município de Foz do Iguaçu em 1914, né? Foz do Iguaçu completou agora recentemente 101 anos, houve um incremento na vinda de militares, de autoridades federais, estaduais, mais funcionários públicos, enfim, mais vida, né, para a cidade. A Revolução de 1924, você lembra, Rita? Você estava, né? Estava. 1924, não, você 24, não, tava. Não, ainda não, né? Eu me escondi. Não, você viu essa, doutor? Não Bate. Obstante, né, os uhum. aspectos negativos da Revolução, que trouxe também, que imprimiu, mas ela imprimiu uma nova vida também para a região. Foram abertos novos caminhos na floresta, houve melhorias nas estradas existentes, novos postos telegráficos foram instalados e, sobretudo, tornaram-se conhecidas a importância da região e a fertilidade de nossas terras. Então, com esse panorama histórico, político e econômico do oeste do Paraná, no início do século XX. Campo religioso, então, a igreja marcara a presença desde o início por meio da ação missionária dos padres do Verbo Divino. Isso, desde 1907, né? Eles vêm por aqui. Já, e vinham da onde? Vinham da Argentina, né? De Posadas. A cavalo. A cavalo, ou vinham de navio, né? Isso. Pelas companhias de navegação que existiam aqui no Rio Paraná na época. Em 1916, o que aconteceu? Ergueu-se uma capelinha de madeira. Isso. Num terreno doado pelo prefeito da uhum. época. Quem era o prefeito? Primeiro prefeito, Schimmelfeng, né? Schimmelfeng, né? Jorge Schimmelfeng. Coronel. Coronel Jorge Schimmelfeng. E pela família do Dr. Saulo Ferreira, que segundo a senhora Lotte Ferreira, que já esteve conosco aqui também, né? Uhum. Ela possui os papéis, os documentos também, que a Isso. família dela doou também um uma parte uhum. do terreno. Então, o prefeito da época ajudou e a família do Dr. Saulo Ferreira, enfim, ajudou também. Local onde hoje se encontra, então, a Igreja São João Batista. E você sabe como eram ministradas as missas? Não, em que língua? Não. Ah, latim. É, latim. Isso mesmo. E no espanhol, né? E no espanhol. E o sacerdote ficava de costas para a assembleia, né? Então, nós tempo vamos passando bom. Curiosidades as missas, aí. As missas gente... tridentinas. E até, doutor Silvio, tem uma curiosidade, eu achei assim, interessante, né? Porque todo mundo comenta dessa reforma que está agora nos finalmente, né? Que está ficando linda mesmo. É, durante a cerimônia religiosa no mês de 1954, eu também não estava por aí não, hein? Nem eu. Há 61 anos atrás, alguns pedaços de reboco caíram nas pessoas situadas na parte posterior da nave. A queda do reboco e a acentuada ruptura nas paredes alarmaram um princípio de pânico entre os presentes. E o senhor Neish Melfen, que eu estava conversando com ele no Facebook, ele falou que estava presente nesse dia. Deu uma corridinha também, foi um, sabe, aquele corre para cá e para lá, mas graças a Deus ninguém ficou ferido na saída tumultuada, deu tudo certinho. E do episódio foram tomadas providências para as adequações estruturais. Então a matriz São João Batista, que é a primeira igreja de Foz, atualmente está na reta final da sua reforma, que iniciou em 2013. Essa obra resgata um pouco da antiga, no formato, né? É impossível deixar igual, impossível. Porque até os padres que vinham da Argentina, que faziam aquelas pinturas na parede, desenhos. Né? No teto e tal, nossa, nem não tem como, não existe mais. Então eu acho que foi uma iniciativa muito corajosa, né? De iniciar essa reforma e relembrar também essa notícia de 1954, que mostra para nós agora que é melhor prevenir, doutor, do que remediar. Falei? Falou. Não, e até hoje eu não entendi, né, o que aconteceu com a nossa Igreja Batista dela ter sido modificada através verdade, dos tempos. Verdade. Né? Porque ela era muito bonita. Concordo. E, inclusive, na parte posterior dela tinha o... mezanino? O mezanino, uhum. Onde tinha um órgão. Um órgão, isso mesmo. É, as nossas mães cantavam. Cantavam, tinha Maria. Na época, tinha uhum. O padre Edgar, se eu não me engano o nome dele, que regia, né, o coral, o coral. Né, uhum. Da igreja. E surpresa minha que depois de algum tempo colocaram aquele forro de plástico. Nada a ver. Né? E depois, agora, resolveram reformular a igreja então, toda. Tá. Volta, né? Mais ou menos. Que bom, né? Que estão também buscando o passado um pouquinho, né? As questões históricas da própria igreja para conservar, né? Porque, às vezes, os padres, lendo até um pouquinho do livro do Dom Laurindo, né? A gente percebe que os padres que são responsáveis por uma paróquia, por uma igreja, enfim, pelaquela comunidade, vão atrás de recursos, angariam recursos, né, para recuperar aquela igreja, aquela paróquia. Muitas vezes os recursos são poucos, né? Verdade. Muitas vezes são insuficientes para aquela reforma. E muitas vezes também os padres não são bons administradores. Tem padres bons administradores, uhum. Né? Mas tem padres que não são, infelizmente, não é também a missão dele, né? Está dentro do hall de atribuições do padre reformar a igreja, mas acredito que não é só isso também. Então, infelizmente, acontecem casos como esse, né? De não fazer uma recuperação definitiva, deixar as coisas provisórias, né? Infelizmente vão perdendo aquela característica original dela. Né? Eu acho que outra coisa interessante nesse aspecto é que quando um padre é transferido de uma paróquia para a outra, ele não faz parte da história. Exatamente. E muitas vezes ele também não quer, não tem tempo, não se interessa em conhecer a história daquela paróquia que ele está assumindo. E isso daí traz problemas muito sérios. Porque quando a gente viaja para outros países, onde a história é muito forte, e eles fazem questão de preservá-la, você se depara com igrejas de 1.500 anos, 1.600, 300, 400 anos, e muito bem mantidas, né, conservadas. Verdade. Eu acho que isso daí também tem muito a ver da questão cultural, né? Verdade. Eu acho que nós temos por hábito não preservar. Não preservar. Isso passado. É triste, né, doutor? Isso é muito triste. É triste. Uhum. É muito triste. E você sabe também que a Igreja São João Batista... Vamos lá, então. Estamos falando da igreja, né? Vamos contar mais uma curiosidade. Ela chegou a pegar fogo, né? Nós Foi. Temos até uma fotografia histórica aqui na cidade, do Ary Schink, né? Que era o fotógrafo da época. Esse você conheceu, né, doutor Silvio? Esse. Esse sim, faz parte. E a chegada dos sacerdotes e a retirada das tropas revolucionárias em 1925 foram motivo, então, de grande júbilo, né, para a população de Foz do Iguaçu. A cidade voltava à sua normalidade, à sua paz, à sua tranquilidade. E nessa época, no dia 23 de maio de 1925, olha só, foi organizada uma grande festa com missa de ação de graças, procissão e muitos fogos de artifício. A festa, então, teve um triste desfecho, pois a velha igreja de madeira, atingida por um rojão desgovernado, transformou-se numa impressionante fogueira e foi reduzida a um montão de escombros. Então, a igreja que já vinha de madeira naquela época pegou fogo, teve que ser reconstruída novamente. Mas não pararam as missas e, né? Vai nas casas e por aí. Com certeza. Por aí certeza. Afora. Assim é a nossa história. Mas a gente tem que ter muito carinho pela São João Batista, por ser a primeira igreja de Foz do Iguaçu, e ela faz parte do nosso patrimônio, né? Então eu chamo ali, doutor Silvio, de... A gente aqui do Histórias e Memórias chama Centrinho, né? O Centrinho Histórico de Foz, porque... Cada vez que você passa, já estão destruindo... Modificando fazendo tudo. Construções novas na praça. Verdade. E a gente briga, doutor Silvio Carlos, por um museu. Cidade precisa, né? Claro. Isso daí é fundamental, né? Nós temos que a todo momento mostrar para os mais jovens que a cidade é o que é, porque existe uma extensa história. Verdade. Não só de construções, de aspectos físicos, mas de pessoas, né, que vieram a esse rincão tão afastado, né, tão difícil de ser acessado há muitos e muitos anos. E os jovens precisam saber disso. Eu acho que, através de um museu, isso seria perfeitamente viável, né? Verdade. Factível. Depois a gente até vai lançar uma perguntinha, né, para os ouvintes do Histórias e Memórias. Aonde seria o local adequado? Boa ideia. Sabe, a gente vai dar umas dicas assim. Olha, o que você acha? Lá. E vamos ver o que o pessoal acha. Nós já estamos de olho aí em umas construções antigas, né? Faz tempo. Namorando, né? Verdade. Esses espaços aí, principalmente espaços públicos que estão aí ainda à disposição. E acredito que esse também é um grande trabalho na cidade, né? Eu acredito que a Secretaria de Cultura esteja trabalhando nisso, de identificar essas construções antigas de Foz do Iguaçu também, né? Uhum. Preservá-las, enfim, ter uma política, né, de como preservar isso, como o poder público ajudar isso. Muitas vezes também aquele proprietário que não tem condições, né, de manter aquela residência, seja ela de madeira ainda ou seja ela já de alvenaria, mas que ela é tão importante para contar essa história, né? Um pedacinho da história da colonização aqui da nossa região, né? Como que foi essa arquitetura, como começou essa arquitetura, principalmente pela chegada dos imigrantes, né, europeus, os italianos, os alemães, né, os polacos aqui na nossa região. E hoje, como você disse, né, 80 etnias, doutor Silvio Carlos. Maravilha. É muita. Eu acho que são poucas as cidades do mundo que tem tanta gente, né, de tanta origem diferentes. Eu acho que isso também é uma coisa que deve ser explorada, né? Valorizado. Saber como vivem essas pessoas, o que elas acham de Foz do Iguaçu. Bacana. Né? Como que elas interagem com a cultura. Eu acho que essas coisas precisam ser analisadas mais a fundo. Olha aí, pegaram uma ideia para Histórias e Memórias. Com certeza. Eu acho que nós já temos alguma perspectiva positiva em relação às faculdades aqui, no sentido de elas alavancarem esse tipo de análise de estudo. Uma tese, uma monografia, né, analisando um pouco mais a fundo essas questões tão particulares de Foz do Iguaçu. E isso tocou num ponto muito importante, né, que a gente já falou aqui também no programa Histórias e Memórias, até com o professor José Afonso Oliveira, né? Hoje nós temos a UNILA, essa universidade latino-americana aqui em Foz do Iguaçu, que tem o curso de História também, né? Então, um campo aí para ser explorado, porque não é só Foz do Iguaçu, né? Nós temos uma região inteira, uma região complexa, né? Que é a região de três países juntos, e os três países têm histórias muito próximas, né? Então, Foz do Iguaçu, aqui o Paraguai, aqui a Argentina também, as cidades, elas se comunicavam muito antigamente, até para poder sobreviver, né? E hoje em dia também elas têm uma relação muito forte através das pontes, né? Ponte da amizade, ponte da fraternidade, principalmente. Bom, antes de conversarmos com o Dr. Silvio Carlos Cury a respeito da família dele, que eles fazem parte da história de Foz do Iguaçu também, nós vamos dedicar a todos os ouvintes, vamos começar assim com uma festa do interior e viva São João Batista com Gal Costa. Histórias e memórias. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Vamos voltar então aqui para o nosso estúdio, que a conversa está boa aqui também, né? Uhum. Nos intervalos aqui nós não perdemos tempo e vamos falando de história. Mas continuando aqui, só mais um trechinho então da minha pesquisa aqui semanal sobre a Igreja São João Batista, que é muito interessante, aliás, né? Em 9 de outubro de 1923... os padres, então, verbitas, despediram-se de Guarapuava e empreenderam uma viagem, transportados por duas carroças. depois de uma viagem cheia de acidentes e privações, chegaram no dia 28 de outubro de 1923, à noite, a Foz do Iguaçu, onde foram jubilosamente recebidos pela população local. Instalaram-se atrás da capela, numa modesta casa de madeira pertencente à família de Augusto Welter, que era dona daquela colônia. Mais tarde, o terreno então foi comprado pelos padres, então com a ajuda do município. Então, a gente vê, e o Dr. Silvio Carlos Cury colocou agora há pouco para nós também, que Foz do Iguaçu era isolada, né? Era distante de muito todos os isolado. Outros centros, né? Se chegava a Foz do Iguaçu ou de barco, né? Através de navegação da Argentina, né? Subindo aqui o Rio da Prata, ou senão de carroça, de cavalos, né? Por estradas precárias, estradas muito difíceis de transitarem, né? E os padres faziam muito esse trabalho, né? Ficavam 20 dias, 30 dias viajando aqui entre Foz do Iguaçu, Guarapuava, Guaíra, Pitanga, enfim, todas essas cidades para levar os seus sermões aí, fazer os seus casamentos, seus batizados, enfim, né? E realmente é isso aí, né, Rita Araújo? Como é que nós estamos aí de programação? Podemos aqui Vamos começar aqui com isso. O Dr. Silvio Cury. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu pai, né? Foi um dos primeiros médicos aqui de Foz do Iguaçu. O segundo médico. O segundo médico, né? De Foz do Iguaçu. E tem uma curiosidade, Rita, antes de nós entrarmos um pouquinho na vida, né, do Dr. Silvio Cury, o segundo médico aqui de Foz do Iguaçu. Quando nós lançamos lá no Parque Nacional do Iguaçu aquele projeto Memória das Cataratas, né, onde nós fizemos esse belíssimo livro, Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu, que inclusive estamos lhe presenteando agora aqui com um exemplar, a família do Dr. Cury nos auxiliou muito, fornecendo material, fotografias, principalmente, né, do Dr. Silvio Cury lá nas cataratas. Então, eu conheço já ele por fotos, né? Posso dizer assim, porque tem muitas fotos dele no Hotel das Cataratas, lá no Museu Antigo, na administração do parque. Acredito até, Dr. Silvio, que os amigos que vinham de fora, outros médicos ou familiares que chegavam aqui em Foz do Iguaçu, era um prazer para ele também levá-los para conhecer as Cataratas do Iguaçu, não era isso? Não, é verdade, mas eu não vou dizer fato, mas alguma coisa interessante sobre o Hotel das Cataratas, que era o único local da cidade que tinha energia elétrica 24 horas por dia. Porque, se eu não me engano, tinha um gerador ali perto do parque. Tinha a usina São João ali, usina que funcionava dentro do parque. Pois é. Então, era muito comum, num sábado de manhã, o meu pai, minha mãe e meus irmãos, nós íamos para o Hotel das Cataratas e ficávamos hospedados no hotel. Porque lá tinha energia elétrica, tinha piscina, né? E tinha um bom restaurante, além daquela coisa fantástica, que, né, as quedas. Então, eu tenho muito vivo na minha memória as minhas hospedagens, enquanto criança, mas criança mesmo, no Hotel das Cataratas. Eu adorava isso daí. E claro, todos os conhecidos, amigos do meu pai que vinham a Foz do Iguaçu, a visita às cataratas era obrigatória, né? Mesmo porque, naquela época, era a única atração turística de Foz do Iguaçu, né? Não existia ponte, nenhuma das duas pontes, não existia Itaipu, o centro de Foz do Iguaçu era um centrinho. Né? Uma cidade precária, né? E para você ter uma ideia de como a história tem que ser registrada, os pacientes mais graves de Foz do Iguaçu, ou eles, através de táxi aéreo ou transporte gratuito, naquela época tinha o Correio Aéreo Nacional, o CAN, né? Ou eles iam para fora ou eram atendidos em Porto Iguaçu. Olha. Porque Porto Iguaçu, na época, era muito mais desenvolvida do que Foz do Iguaçu. Inclusive, o hospital de Porto Iguaçu, ele tinha recursos, né, que o hospital, né, que a Santa Casa não tinha. E nós temos uma história bonita ali em Porto Iguaçu da doutora Marta Schwartz, né? Marta Schwartz, que foi cidadã honorária aqui de Foz. Ela recebeu o título de cidadã. Olha que bacana. E ela foi pioneira da saúde, né? Aqui na região, atendendo muitos pacientes aqui do Brasil também. É, isso era muito frequente, né? Atravessava com o barquinho, né? Nós estamos próximo do Parque Nacional, do Hotel das Cataratas, agora interessou um pouco mais, né, nossa claro, conversa. Claro. Nós estamos falando aí do final da década de 50. O Hotel das Cataratas, ele foi inaugurado em 57, né, pelo presidente Getúlio Vargas, pelo JK, Juscelino Kubitschek. Foi mandado construir pelo Getúlio e inaugurado pelo JK. Então, aí, final da década de 50... início da década de 60, deve ter sido essas suas visitas lá no Hotel das Cataratas. E também o seu pai costumava fazer outras aventuras no parque também? Pescaria no Poço Preto, alguma coisa assim? Aqui nós podemos falar porque já foi no passado, né? Então, hoje não é mais permitido. Porque verdade, nós temos histórias aqui também do Dr. Saulo Ferreira, de outros personagens. Sim. Da história... A família Samek também, que ia muito no Poço Preto, né? Então, eu quero saber também se o Dr. Silvio Cury também tinha esse aspecto de aventureiro na vida dele. Não, tinha, sim. Mesmo porque esse crime já prescreveu, né? Mas meu pai, junto com os amigos, né, Dr. Saulo, Írio Maganelli, eles frequentavam muito o Poço Preto. Era uma região muito rica, tanto na natureza quanto os peixes, né? Mas quanto a isso, você pode ficar tranquilo, porque a minha mãe deixava meu pai ir às pescarias, mas dizia para ele: não me traga peixe para casa, porque, mesmo porque naquela época não tinha refrigerador, e o peixe tinha que ser consumido rapidamente, né? Nossa. E eu tenho certeza que naquela época também as pessoas, sem querer ou sem pensar muito, elas tinham um instinto muito mais de conservação da natureza. Não era essa loucura aqui, né, que Foz do Iguaçu teve, onde a gente saía, né, pescava 30 dourados, 35 dourados no Rio Paraná, e depois não sabíamos o que fazer com ele. Ligavam um para o outro: olha, eu tenho dourado sobrando aqui e tal. Essa coisa predatória, né? Tão de hoje. Mas naquela época as pessoas não tinham esse instinto, né? Verdade. A gente falou, eu ouvi vocês falarem em Santa Casa. E quando falo em Santa Casa, eu tenho que entrar na história. Silvio, conta um pouquinho da história assim, do teu pai, né? Lógico, você também tem uma história... Teve uma história com a Santa Casa. Mas, doutor Silvio Cury, teu pai? Bom, a história do meu pai, ela se resume nisso, né? Ele se formou, aí fez um curso de especialização, mas não é o curso nos moldes de hoje, né? Se fazia um curso de extensão, um curso de aperfeiçoamento em alguma... área não tão específica como hoje. E aí ele tinha duas alternativas, né? Ou ele iria para Paranavaí ou Foz do Iguaçu. E ele escolheu Foz do Iguaçu. E chegando em Foz, ele ficou aqui muito pouco tempo a primeira vez, né? Eu acho que ele ficou em Foz do Iguaçu um ano. E aí tinha um amigo dele, que mais tarde iria se tornar o meu padrinho de batismo, o Juca Pioli, de Rio Branco do Sul, e convidou meu pai. Mas quando ele veio a Foz, a Santa Casa estava praticamente fechada, porque era só o Dr. Dirceu Lopes, que foi o primeiro médico de Foz do Iguaçu. Isso. E aí reabriram a Santa Casa, funcionou, e meu pai foi para Rio Branco do Sul. E depois de mais ou menos um ano, o doutor Dirceu Lopes foi a Rio Branco do Sul e falou: olha, Cury, você tem que voltar para Foz do Iguaçu. Aí meu pai falou, provisoriamente eu volto. E voltou a Foz, né? Mas aí a minha mãe já sabia que a viola tinha ido para o Caco, né? Porque falou, não, está lá, vem para cá. E agora diz que vai voltar provisoriamente. Esse provisório durou até 1985. Ele chegou em 1949 e foi embora em 1985. E a Santa Casa foi a primeira casa do meu pai. Não foi a segunda, foi a primeira. Né? Porque, se imagine, né? Um médico, né? Já que o doutor Disseu, a partir logo depois, fazia só a parte clínica, né? E meu pai fazia de tudo. De tudo. De tudo. Uhum. Ele operava, clinicava, fazia parto, cesárea. A primeira cesárea de Foz do Iguaçu foi o meu pai que fez, né? Uhum. Era uma funcionária do antigo Correio, né? E a primeira cesárea. Então, mas era tudo muito difícil naquela época, muito difícil, né? E a Santa Casa, por exemplo, nós tínhamos energia elétrica 4 horas por dia, a diesel, né? Que era fornecida por uma usina ali ao lado, onde é o Hotel Lanville. Uhum. É, no Boici, né? No Boici, que depois ficou sendo guarda municipal, isso, né? Uhum. Exatamente ali. Imagine, os caminhões tinham que chegar a Foz do Iguaçu com diesel. É, chovia, os caminhões não vinham, Foz do Iguaçu ficava sem energia durante dias. E as pessoas ficavam doentes, tinham apendicite, se acidentavam, e alguém precisava, né, tratá-las, com ou sem energia elétrica. Então era muito comum a esterilização de material com água fervente, né? E cirurgias com lampião de querosene. Então, a minha mãe... Você imagina o horror que minha mãe passou em Foz, né? Porque até lampião de querosene para o meu pai operar... As dificuldades, né? Ela segurou. O famoso Petromax, né? Então, era... E essa era a vida, quer dizer... E apesar de todas essas dificuldades para exercer a profissão, né? Meu pai, pelos relatos de pessoas que eu encontro até hoje, né, na rua... E falam, puxa, porque teu pai, porque meu filho se acidentou, porque meu marido quebrou a perna, porque não sei o quê. E meu pai fazia de tudo. Verdade. E ele viu, ele tinha uma, ele tinha algumas qualidades que até hoje são fundamentais a qualquer médico. Primeiro, ele tinha o conhecimento, um pouco de tudo, isso é muito importante, ver a pessoa como um todo, e não essa pessoa segmentada de hoje. Segundo, ele sabia seus limites, e nunca ia além desses limites. Né? E terceiro, ele tinha um bom senso enorme. Né? E quarto, era uma pessoa honesta. Né? Então, essas quatro qualidades, né, muitas delas relacionadas mais à pessoa do que à sua própria profissão, fizeram dele uma, como dizem os gaúchos, né, uma baita pessoa, né, uma pessoa muito, muito íntegra e enfim, ele era muito estimado, sim, em Foz do Iguaçu. Que bom. Mas agora, eu vou oferecer até uma música pro Silvio, Dr. Silvio Carlos aqui, que a Maria da Glória foi a terceira locutora, né, da Rádio Cultura. Terceira locutora. E ela esteve aqui, doutor, e cantou ao vivo aqui pra gente, La Barca, de Luiz Miguel. Agora vamos dedicar essa música, né, para o Dr. Silvio Carlos. Vamos lá, Márcio? Thank you. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. La verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. deixa eu rir um pouquinho, né? Porque olha o que sai aqui nos entretantos. Nossa, gente, olha, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal de Santa Terezinha de Itaipu, curtindo Histórias e Memórias. Obrigada, hein, gente? O que tem de sorteio hoje? Tá bonito, hein? Muita gente participando. E lembre-se que pra rádio você liga 3028-2828 e o WhatsApp 88282828. Todo mundo querendo o kit do Avatim. Eu também quero. Ah, eu poxa, também. Né? Não tem para os apresentadores do programa, pois para os entrevistados? Jane, cadê a Jane Salatino? Você ficou de passar uma visitinha aqui, né? Traz uma almofadinha para nós. Poxa, até o doutor Silvio Cury está te esperando aqui, Jane. Ô, olha, Rita, um desafio para você. Não. Como é que se chamava Santa Terezinha de Itaipu antes... Antes de ser município. Meu Jesus do céu. A resposta acho que é depois do intervalo, né? Porque, por favor. Gente, liguem que o sorteio vai ser no final do programa. Eu nunca vi tanta gente querendo os brindes aqui do... Tá muito bom, eu tô adorando. Então, não, mas depois... eu vou. Vai responder? Não vou responder. Fica a pergunta no ar. E uma segunda pergunta. E como se chamava São Miguel do Iguaçu antes de... Essa eu sei. Depois então, do intervalo. Bom. Vamos pro din-din e eu volto respondendo. Eu tô adicionando a Transamérica no meu WhatsApp. É isso aí. Mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp. 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, a equipe 10 do rádio é escalada para informar tudo sobre o mundo esportivo. Papo de craque Transamérica, de segunda a sexta, às 18h. Oferecimento. Taco, pensou jeans, pensou taco. Embalagens, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Dourado Pesca Esporte, na República Argentina. Destro Macro Atacado, na Vila Portes. E Autoescola de Brito, formando condutores com consciência. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Então tá, uma eu sei, né, doutor Silvio Carlos? Uma eu sei, São Miguel do Iguaçu era chamado de Cidade Gaúcha. Agora Santa Teresinha de Itaipu, ai, não me acordo. Como era, doutor? Criciúma. Gente, era Criciúma. Então aí, um abração pro pessoal de Criciúma. Santa Terezinha de Itaipu, a cidade gaúcha, que é São Miguel do Iguaçu. Olha que bacana. O pessoal que chegava aqui na região nessa época, né? Era o pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né? Os gaúchos e catarinenses que vieram, então, colonizar ali o sudoeste hoje do Paraná e o oeste do Paraná depois também, né? Eu fiz uma pesquisa rápida nesses dias, até preciso me aprimorar um pouquinho mais nisso, mas assim, o que levou, né, os gaúchos a virem colonizar essa região? E uma coisa me chamou a atenção, na década de 50 houve uma grande crise no Rio Grande do Sul, crise industrial, financeira mesmo, crise de empregos, enfim, e aquelas famílias grandes, né, os italianos, os alemães, enfim, precisavam de mais terras para os seus filhos também, e a questão dos preços dos produtos agrícolas também estavam em baixa, e aí o Paraná, né, a nossa região aqui oferecendo terras baratas, né, para serem colonizadas, e aí o pessoal do Sul, Santa Catarina, vieram para cá também. Lógico, outros motivos também, mas uma forte crise que aconteceu na década de 50, depois desencadeou, né, 50, 60 até 70, uma colonização muito grande gaúcha aqui na nossa região, principalmente o oeste onde nós vivemos aqui, né. Que bacana. Vou mandar também um abraço aqui, Rita Araújo, pro Charles, meu amigo pescador, nós falamos em pesca aqui, o Charles disse ontem para mim que não podia escutar o programa hoje porque ele iria pescar, então um abraço pro Charles e pra Thelma, que são nossos ouvintes de todo domingo, para a Yáscara, que está lá em casa preparando o seu deserto, o seu retiro para hoje à tarde. Que delícia. A dona Neida e o Bruno, lá de Cascavel, que são nossos ouvintes, estão online com a gente aí, pelos computadores, escutando o nosso programa. E o Carlos Giovanni, lá de Maringá, também, que não desgruda do nosso programa. Fora os nossos ouvintes aqui de Foz do Iguaçu, ouvintes já cativos, né, do programa. É verdade. E tenho certeza que muitos agora estão grudadinhos, porque quem não conhece, doutor Silvio Carlos Cury, que faz parte da história de Foz do Iguaçu. E aí, doutor Silvio Carlos, agora a tua história com a Santa Casa. Pois é, eu... Sabe que uma das decisões mais difíceis que eu tive foi que decidi, né, para onde eu iria após a minha especialização. Que, na verdade, eu fui fazer especialização no Rio, na Federal do Rio de Janeiro, com o intuito de ficar lá, que eu queria seguir carreira universitária. Mas, como tudo na vida, a gente não... O programar não é suficiente, eu conheci a Simone. Ainda bem. É. E aí eu fiquei numa sinuca. Eu falei, puxa vida, com o que eu vou ganhar no Rio, né, como residência, mestrado e posteriormente o doutorado, provavelmente eu não vou ter condições, né, de viver, porque era uma bolsa do CNPq, né, muito pouca. E daí eu cheguei para o meu professor, que era o meu orientador, e perguntei, olha, professor Pascoal, eu conheci uma garota, eu vou casar, você acha que que as duas coisas são viáveis ao mesmo tempo, ele falou, olha, provavelmente não, porque você vai ter que se dedicar horas e horas que de estudo e tal. Daí eu falei, não. Então, aí eu ia para Curitiba. E meu pai nunca pediu para eu vir para cá, mas através da minha mãe eu ficava sabendo que ele tinha esse desejo muito, muito forte. Aí eu falei, puxa, eu não posso negar isso ao meu pai, porque ele tinha um orgulho imenso, né, de eu ter seguido a carreira. Eu não podia furtá-lo de ter esse convívio profissional com ele. E vinha a Foz do Iguaçu. Mas sempre pensando, né, será que eu não deveria ter ficado num centro maior? Bom, mas vim. E eu acho que eu acertei. Né? Faz 32 anos que eu estou em Foz do Iguaçu como profissional. Sou feliz aqui. Estou feliz em Foz do Iguaçu. Né? Construí a minha família. Né? Tenho muito orgulho. E gosto dessa terra, porque por cada rua que eu ando, né, as ruas antigas, né, eu sempre lembro de alguma história. Né? E tenho amigos aqui do tempo do Monsenhor Guilherme, tempo do Bartolomeu Mitre, no tempo do Instituto São José. Verdade. Né? E são pessoas que, se eu fosse uma praia, né? Essas pessoas, elas representam um grãozinho de areia na minha vida, né? Verdade. Então eu tenho muito, muito a ver com Foz do Iguaçu. E a minha mulher, a Simone, adora Foz do Iguaçu. Ela gosta muito de Foz, o que era raro até há pouco tempo, né? Os homens gostavam de Foz e as mulheres sofriam de iguaçuíte aguda, né? Que depois ficava crônica. Queriam ir embora de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Mas que história emocionante, né? Uma história bonita de vida. O Dr. Silvio Cury se formou, né? Pelo que eu sei, na Universidade Federal do Paraná, o pai, né? O meu pai. Você, não sei onde eu fiz. Eu fiz a Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, São Paulo. E depois fiz a residência na Federal do Rio de Janeiro. Que ótimo. E o consultório, nós falávamos, o consultório do Dr. Silvio Cury pai era ali bem no centro da cidade, ali pertinho da Avenida Brasil, né? Era, na verdade, era na Avenida Brasil, onde por muito tempo foi o Hotel Ortega. Só que tinha a Drogaria Americana, cujo proprietário era o Jorge Schimmelfeng, né? Não o coronel. Esse já era neto. Neto. Né? Uhum. E ali tinham duas salas, uma do Dr. Dirceu Lopes, né? E a outra do meu pai. Né? E Drogaria Americana, eu acho que só tinha, de farmácia só tinha. Sim, só a Drogaria Americana. Só tinha ela. E aí tem coisas interessantes, né, que eu me lembro. Sabe como que antigamente as mulheres compravam absorvente higiênico? Olha, que curiosidade aí. Sim, não, ginecologista isso, falando, né? Isso, vamos ver. Isso eu me lembro, que um funcionário da Drogaria Americana era o Evilásio. Olha, o Evilásio. Eu acho que foi vereador. Foz, né? Uhum. E quando chegava as caixas de absorvente higiênico, e eram grandes as caixas, né? Porque não tinha a modernidade de hoje, extra fino, uso diário, era o antigo modis, né? Eles embrulhavam a caixa uma por uma, para que quando a mulher fosse comprar, ninguém visse que ela estava comprando absorvente higiênico. E ela entrava na farmácia e ficava e pedia no cantinho do balcão. Com uma vergonha. Não, e pedia assim, você vê uma caixa para mim? E aí o vendedor já sabia que o que ela queria era absorvente higiênico. E evidente que a gente sabia, não só pelo tamanho da caixa, mas porque ela vinha embrulhada, né? Embaladinha. Então aquilo só poderia ser absorvente higiênico, né? No final das contas, chamava. Hoje nas gôndolas de supermercado, as mulheres. Tá vendo, né? Como muda, né? Muda bastante. Eita. Márcio, nós vamos dar uma chacoalhada aqui, porque eu preciso mandar uma música para a Zalete Szymanski, tá? Que inclusive a gente esteve conversando, sai altas histórias no ateliê da Lotte, né? Com certeza. Altas histórias de Foz Antiga, né? Então ela pediu, olha que música linda, Perfídia, com Trini Lopes. Vamos lá? Histórias e memórias, uma viagem no tempo. No me quieren ya besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás. Quién sabe qué aventura tendrás. Qué lejos estás de mí. Você viu, pegoraram as histórias, olha só, olha os nomes que saíram. Lá no Goiabal, era do Pelanca. Pelanca. Lá no Porto de Areia, do Marco Nossa. Das Três Fronteiras. Você lembra, né, Silvio, ali perto da Rádio Cultura, na Dom Pedro II? Nossa Senhora, ali era um tal de Bruna. Aproveitar aqui e desafiar aqui o nosso entrevistado, então, o que, que ele fazia em Foz do Iguaçu nessa época de garoto, de jovem? Criança. Que santinho não era. O que, que faziam em Foz do Iguaçu nessa época, além de roubar frutas? Olha, além de judiar muito da minha mãe, minha mãe. Mas era uma vida muito simples, né? Por exemplo, nós morávamos as três casas que tem na Avenida Brasil, iguais, né? Na primeira casa morava o delegado. Na casa do meio era para morar o promotor, mas como o promotor era o doutor Saulo Ferreira, ele tinha casa própria, aí cedeu para o meu pai. E na casa de cima, na última casa, o delegado. Né? E em frente ali, ao lado do Banco do Brasil, hoje Banco do Brasil, porque antes ele era na esquina onde é o Ministério do Trabalho, tinha um capoeirão ali que saía lá na Almirante Barroso. Então a gente ia ali caçar preá, né? Fazia umas arapuca lá, ceva, né? Empinar pipa, onde hoje, antigamente tinha uma serraria, onde é a Oi hoje, é a empresa Oi, na esquina da Marechal, tinha um monte de serragem onde ele serrava, a gente ia empinar a pipa. Escondido, nós íamos tomar banho no Rio Paraná. Nossa! Que era perigoso, né? Muito perigoso. muito perigoso. E eu só sei que a gente saía de calção, chinelo. E quando chovia nessa Avenida Brasil? Porque a Lote Ferreira contou várias histórias para nós aí da lama também, da chuva, da terra vermelha. É, não tinha como escapar, né? É porque quando não chovia, a camada de pó era de aproximadamente 10 centímetros. E quando chovia, era lama. Né, era lama. Mas como o Foz tinha muito poucos carros, pouquíssimos carros, pouquíssimos. Isso eu estou falando lá de 1960, 59, 60. É, também o barro ficava ali virgem, né? Porque poucos carros passavam por ali. Mas eu te garanto que as mulheres, né, elas preferiam o barro ao pó, né? Porque o pó era terrível. Se imagine, porque no pó não precisa passar carro. Um simples vento, né, já levantava aquela poeira. Deixar os cílios marrom, né? É, e eu me lembro, por exemplo, de uma viagem que meu pai fez com o Írio Maganelli, de Curitiba a Foz do Iguaçu. Eles tinham um Cinca Chambord. Isso, um Cinca. Eu me lembro que do meu pai a gente só enxergou. Quando ele chegou em casa, eu tenho essa imagem até hoje. A gente só reconhecia o branco do olho quando ele abria a boca os dedos. Porque o resto era um chocolate puro, era uma cor de chocolate. A cor de cuia. Ele é a cor de cuia, é exatamente isso, entendeu? Então, essa. Mas a vida era muito simples, mas era muito gostosa. E o cinema? Tinha o cinema já nessa época? O cinema era uma história, né? O cinema, nós tínhamos muito medo do velho Pedro Basso. Tá vendo? Que ele era muito brabo, brabíssimo, né? E tinha que ser assim, senão a gente tomava conta do cinema. E então, ali onde é a Jorge Schimmelfein com a Avenida Brasil, tinha um poste. E nesse poste tinha a tabuleta do cinema dizendo a programação. Como se precisasse, né? Quer dizer, a cidade tão pequena, todo mundo sabia, só tinha um cinema. Mas tinha lá, matinê, né? Só os domingos. E aos domingos realmente ia bastante gente. Mas quando tinha feriado e eles faziam uma sessão de cinema, a bilheteria só abria se tivesse mais de 20 pessoas na fila. Senão era prejuízo. E quantas vezes... Pra ligar as máquinas todas. Sim. Lá, esquentar as turbinas. E quantas vezes nós voltamos para casa porque não conseguimos juntar 20 pessoas. E era o Sinistar. E no Sinistar também aconteceram muitas coisas boas, né? O primeiro namorinho, troca de gibi. Eu me lembro que eu ia com o braço carregado de gibi, tinha troca de gibi. Era um local de encontro aos domingos à tarde. Mas para a gente assistir um filme, porque era tudo seriado, né? Então, Tarzan, não sei o quê, a gente tinha um mês inteiro, porque eram quatro domingos. Verdade. É, por quê? Porque a máquina esquentava, tinha intervalo para esfriar a máquina, mas não importa, era missa pela manhã, almoço no restaurante Viena, com frango e, e maionese, né? E depois cinema. À tarde era o cinema. Verdade. E a partir de 1961... É, nós tivemos o Country Club. Aí já dispunhamos de uma estrutura, né, bem mais interessante, inclusive piscina, né, que era um luxo, né? Mas era uma vida simples, uma vida muito gostosa. Aos sábados à tarde, eu estava esquecendo uma coisa importante. Sábados à tarde é onde você... Meu Deus, sábado à tarde, Jesus. Escutar agora o Caio, o Ronaldo. Na Rádio Cultura? Rádio Cultura, ao vivo. Auditório da Rádio Cultura. Auditório da Rádio Cultura. Será que fazia parte lá da Maria da Glória, a nossa locutora do programa na época? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E E à noite tinha, por exemplo, Foz do Iguaçu, a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, né, proporcionou a nós a radionovela ao vivo. Era com o Manu, né, Manuel Orfanac, e a minha mãe também. Né, era, participou também. Né, participava da radionovela. Eu me lembro, eu e meus irmãos, né, na radiola, né, sintonizando a Rádio Cultura e escutando a radionovela. Verdade, né? A radiola, isso aí. É, radiola, radiola. É. Olha só, que loucura, gente, é bom histórias demais. E memórias. Histórias e memórias. E agora eu vou pedir pro Márcio rolar pra gente uma música que ele nunca ouviu falar. Olha, não que tinha menino, nascido não, ainda. Não é nem questão de não ter nascido, ele nunca ouviu. Então isso aí pra mim é muito importante, que nós vamos recordar. I Want to Go Back to Bahia, com Paulo Diniz. Olha só. Histórias e memórias. Thank you. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Gente, desculpe, mas é que, né? Aqui é verdade, vai fazer o quê? Né, doutor Silvio? Histórias e memórias. Olha, gente, a fanpage Transamérica Foz, o WhatsApp é 88282828 e o telefone fixo, que é esse que eu gosto, né? 3028-2828. Gente, olha, é realmente tem demais hoje para o sorteio, mas você ainda manda bala. Não esqueçam que para você estar participando desses brindes maravilhosos, não é só eu quero amar mais e mais Foz do Iguaçu. Não esqueçam da frase, né? A frase, né, Pegoraro? É importante, né, para o nosso programa. Isso mesmo, a participação tua através da frase de Foz do Iguaçu, sabe? Tipo, eu te amo é fichinha, eu te amo para cima. Ser Foz do Iguaçu, mais criativo. Claro, claro. Então, manda bala, uma frase bacana sobre Foz do Iguaçu e você já está dentro do sorteio. E é o doutor Silvio que vai aqui, ó, com a canetinha, escolher os sorteados. Nem sabe se a frase é melhor ou não, ele vai riscando ali não, e tá não tudo é a muito frase, bem. Né, Rita? Não é não. A frase que a pessoa vai não. Ganhar o kit, vai ser não. O sorteio aqui, doutor sorteio. Silvio a frase, Cury vai sortear. A frase nós estamos acumulando, nós estamos guardando e aí depois você vai ter a tua vai surpresa. Vai pro nosso livro depois. Uhum, se Deus quiser, ai, o nosso livro, olha só, Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu. Vamos lá, Márcio, para o Dindim e já voltamos com o doutor Silvio Carlos Cury. Neste mês dos namorados, a Transamérica e o Abram Mateu têm presentes para quem vai passar os dias. Já estou desesperado. Alone. É, para você que é avulso, avulsa, no maior encalhe. A gente vai dar presentes para serem curtidos por você, com você mesmo. Como é que é? Tem um super smartphone que vai com fone de ouvido Beats para você se conectar com a Transamérica e ouvir a gente no maior sonzão. E ainda, um pau de selfie. Porque Alone que é Alone não tem ninguém. Nem para pedir para tirar uma foto. Para tentar ganhar tudo, acesse radiotransamerica.com.br/pop. Conte para todo mundo. A Transamérica tem smartphone com fone de ouvido Beats e mais pau de selfie. Para você ganhar, para você curtir. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. No fim de semana, você embarca com a gente. Estação Transamérica. Esporte, lazer, notícia, moda, entretenimento. Entrevistas com gente que tem muito o que contar. E muita música na melhor estação do seu rádio. Estação Transamérica. Todo sábado do meio-dia às duas. Oferecimento Rastreadores Autotrack. Conectando você com o que é seu. Estação Transamérica. Transamérica. Transamérica. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Ei, Márcio, cadê meu som? Cadê? Eu falei aqui pra dizer que eu tava falando pro teto, né? Pegou só a... pra nós aqui? Só pra nós? Que é isso? Márcio inventa umas coisas aí. Então, pegou horário, tire tuas dúvidas. Eu queria entrar um pouquinho no campo da política. É, política do passado, né? Mas se o senhor quiser também entrar na política atual... O primeiro médico de Foz do Iguaçu, Dr. Dirceu Lopes, se não me falha a memória, foi um dos prefeitos da cidade. Dr. Silvio Cury foi o segundo médico da cidade. Queria saber do senhor se ele também teve alguma passagem na política naquela época, né? E como o senhor vê hoje essa participação também na política da cidade? Olha, meu pai ele foi vereador... e foi presidente da Câmara, né? Mas ele não tinha tempo para fazer, né, campanha política, mas ele tinha uma pessoa que admirava muito ele, que trabalhava em rádio, que era o Nhô Barrigudo. Nhô Barrigudo. Nhô Barrigudo. Não que somos tinha, nós, né, Márcio? Que tinha um programa na Rádio Cultura e era muito conhecido. E meu pai, quando indicaram o nome dele, ele falou, olha, eu não tenho tempo para campanha, porque eu trabalho 24 horas por dia. Mas aí o Inhô Barrigudo, mais alguns amigos, falou: olha, doutor Cury, o senhor não se preocupe com isso, que nós vamos fazer a sua campanha. E aí ele foi eleito, se eu não me engano, ele foi eleito com 95 votos. Né? Naquela época. Que, naquela época, de eu não sei quantos eleitores tinha. Devia Foz ter 2.000 eleitores, é. 1.000 e poucos eleitores. Então ele foi eleito. E da imagem do meu pai, um dia eu estava em aula no Bartolomeu Mitre, e aí eu fui até o muro e vi meu pai, mais algumas pessoas, máquinas, né, fazendo o asfalto da Marechal Floriano. E os vereadores ali supervisionando a obra, né, para ver se estava sendo bem feito, se o dinheiro público estava sendo bem gasto, aplicado. Né, bem aplicado. Aliás, não existe dinheiro público, né? Existe o dinheiro dos nossos impostos. Né? Essa coisa de dinheiro público, eu acho uma frase inaceitável. Né? É o nosso dinheiro que nós os delegamos, né, que outros usem ele. E deveria usar, né, de uma forma bem mais eficiente do que os políticos atuais, né, fazem. Mas a política era isso, as pessoas eram muito conhecidas, tinha situação, oposição. Meu pai era do PDS, o PSD, na época. E eu me lembro que o Ney Braga era do PDC, né, Partido Democrata Cristão. E numa das conversas que o Ney Braga teve com meu pai, ele falou: olha, Cury, você vai ter que vir para o meu partido. E meu pai falou: não vou. Mas então eu vou ter que te exonerar. Aí meu pai falou: a minha função é sua, faça dela o que você quiser, mas os meus pensamentos são meus. Tinha uma fidelidade muito grande, né, pelo partido. Tinha. Antigamente, quem era PSD, continuava PSD. Tinha até o Partido Trabalhista, né, o PTB, na época. É, o PTB, Vargas. UDN, né, PSD, PDC. Eram os partidos mais fortes. Né? Mas coisas que a gente não vê nos dias de hoje. Né? Hoje, as pessoas, os políticos de hoje são perfeitos camaleões, né? Eles mudam de cor conforme a conveniência. Situação. Né? Conforme agora as redes sociais, né? A nova moda é conforme as redes sociais, eles vão se camuflando, vão se diferenciando do dia a dia, né? Bem que podia ser como antigamente, hein? A época que meu pai foi vereador, não recebia um vintém. E se faltasse uma sessão, tinha que pagar. Então, olha que bacana. Aí eu acho que não ia ter tanta coisa estranha por aí. Eu acho que cargo eletivo tinha que ser igual ao cargo de ser presidente de um clube de serviço, onde a pessoa realmente é presidente, dedica uma parte importante do seu tempo para trabalhos comunitários e, findando o seu mandato, ele fala: olha, já dei a minha contribuição, verdadeira contribuição. Eu queria ver os políticos de hoje se candidatando a ser presidente do Lar dos Velhinhos, do Lions, do Rotary. Né? Associações. Aí sim, aí eu iria acreditar, né, que realmente eles estão obcecados pela causa, né, coletiva. Né? Mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente. Porque, como diz um amigo meu, dentista, né, ele fala assim: Silvio, assim são as criaturas. Eu falo: é verdade. O que nós vamos poder fazer? Mudá-las? Impossível. E doutor Silvio, também em Foz do Iguaçu, além dessa situação geográfica que sempre foi longe, né, longe da capital, longe de Curitiba, longe dos grandes centros, né, ela teve também, por ser uma cidade de fronteira, vários prefeitos indicados, né, principalmente pela ditadura, né, militar na época desse regime da ditadura. E hoje em dia nós também falamos muito isso, que Foz do Iguaçu não tem uma representatividade política a nível federal. Né? Será que isso é um prejuízo para Foz do Iguaçu isso de ter passado muitos coronéis, muitas pessoas indicadas politicamente aqui para a administração da cidade e hoje também nós não temos uma representatividade a nível federal? Como que o senhor enxerga isso? Como que o senhor vê essa situação? Olha, sem dúvida nenhuma, não ter representatividade é muito ruim, porque a gente sabe que através da organização política, dessa interface importante, principalmente em nível federal, Foz do Iguaçu teria força para que a gente executássemos projetos importantes que a gente ouve falar anos e anos, eles nunca saem do papel. É só a gente analisar Cascavel e Foz do Iguaçu. Nossa cidade aqui é ao lado, né? Mais próxima. E já foi polo, porque eu me lembro de Cascavel, onde a estrada para Curitiba passava pela Avenida Brasil. Sim. E quando construíram a 277... nós comentávamos, ouvíamos comentar que Cascavel ia acabar, porque o que movimentava aquela cidade era justamente os viajantes que passavam por ela. Mas, claro, as administrações lá foram diferentes, as pessoas que vivem lá são diferentes, mas eu acho que Foz do Iguaçu, o grande problema da cidade foi a ruptura social, oriunda da vinda de Itaipu para cá. Eu acho que isso daqui, para a cidade, foi terrível e deixou sequelas que nós levaremos muitos anos para que elas deixem de existir. Assim, eu tenho uma história para contar, uma história até inocente. Para você ver, quando veio Itaipu para cá, para eles tentarem diminuir o problema social que a cidade teria, a prefeitura de Foz forneceu uma área ali, saindo da cidade, para que fosse construído um grande prostíbulo. Está lembrado disso, Rita? Então... para você ver que foi uma vinda tão artificial, rompeu paradigmas do que é uma cidade, do que é crescimento, do que é saúde pública. E isso daí trouxe para nós sérios, sérios problemas. E hoje nós não temos a identidade política também por causa disso, Nós vemos gente pegando candidato de fora, trazendo para cá, para que votem nele. E aí Foz perde com tudo isso daí. Essa é a minha parte da minha visão. Só para complementar isso que o senhor está falando, na época de construção da Itaipu, nós tivemos a vinda de 40 mil trabalhadores aqui para Foz do Iguaçu. E eu fiz uma pequena comparação também, 40 mil trabalhadores chegando, oriundos de várias cidades do Brasil aqui para Foz do Iguaçu. Medianeira, hoje, possui 44 mil habitantes. Então, é uma cidade medianeira toda dentro de Foz do Iguaçu, sem a infraestrutura necessária, preparada previamente para receber esses trabalhadores. Então, realmente, um impacto social muito grande, E aí, muitos anos atrás, veio para cá o Luiz Carlos Schimmelfeng, não sei se você lembra dele, e ele chegou para mim e falou assim, Silvinho, me leve para conhecer Foz do Iguaçu. E eu levei, eu fui, Vila C, Vila A, fui no São Chico, fui aqui, fui ali, ficamos a tarde inteira andando de carro. Aí, no final, ele chegou para mim e falou, olha, Silvinho, me admiro muito a minha cidade ter crescido tanto. Mas como cresceu desengonçada? Eu falei, é verdade. Foz do Iguaçu é uma cidade que nós não tivemos tempo de planejá-la. Porque os forasteiros invadiram a cidade. E como que nós iríamos responder a essas demandas? Improvisando. E aí nós temos nossos mananciais contaminados. Surgiram bairros da noite para o dia. Nós temos os mananciais em Foz do Iguaçu, eles são ricos, né? Mas todos contaminados, sem mata ciliar. É, nós não temos parques, né, à beira desses mananciais, praças, né? Verdade. Então, infelizmente... É que ruim isso, né, Rita? É Araújo? Complicado. Mas aqui vamos ouvir um pouquinho um caos também. Vamos lá. O Silvio vai gostar, o doutor Silvio vai gostar. Nós vamos ouvir um caos com a Lote Ferreira. Ela tá, já que é festa junina, né? Como o senhor disse, eu já estou preparada. Já estou aqui com a minha roupinha de festa junina. Então, vamos ouvir o que a gente tem para contar. Agora no Histórias e Memórias, eu lembro que era assim. As festas juninas são muito boas e principalmente me lembro dos doces. Era uma competição entre as senhoras do apostolado, entre as pessoas que era assim, as barracas, cada família tinha sua barraca, cada grupo tinha sua barraca. Então, caprichavam nos doces. Me lembro dos doces da Dona Elfrida. Me lembro dos doces que vinham da Dona Otília. Era uma delícia. Eu vinha para as festas com a mãe, o pai, toda a família. Se reuniam as famílias. Era muito alegre, divertido. E o churrasco, Rita. Você não imagina o que era... Aqueles churrascos feitos no espeto de madeira, queimando naquela brasa, os churrasqueiros suando em volta. A gente sentava naquelas mesas toscas ainda, mas era uma alegria para nós crianças festejarmos São João. Tinha o bolo também, que até hoje fazem, o bolo de São João. E eram festas muito alegres. Depois que a gente passei dessa fase da infância, que a gente entrou mais na juventude, na fase de paqueras, a gente já não era os doces que interessavam. A gente ia para paquerar, para mandar o correio elegante, e recebia as respostas. Sempre nas festas surgiam os namoricos das meninas, a gente dançava quadrilha. Era muito divertido, era uma coisa muito espontânea do pessoal... E a noite, a última noite, sempre era do batalhão, do primeiro batalhão de fronteira. Eles que organizavam, com uma fogueira imensa. Era muito lindo. A gente dançando a quadrilha em volta da fogueira. Era uma festa diferente das de hoje em dia. Hoje em dia parece que elas já são direcionadas diferente, aquelas eram espontâneas, né? E muito legal eram as festas. Para nós, a gente esperava São João. Já ensaiava as quadrilhas, se reunia. Umas duas semanas antes, começava o grupo se reunir lá no Oeste Paraná Clube para ensaiar a quadrilha. Aí era uma briga por causa de par. Era uma confusão. Mas, no finalmente, a quadrilha era linda, maravilhosa. E as senhoras vendiam os santinhos, as medalhinhas. Você sabe que eu tenho os santinhos guardados, que achei nos achados das minhas avós, de festa de São João de 1930. Nossa. Tenho guardado com maior zelo. Quantos dias de festa, Lote, tinha? Era novena, eram 9 dias de festa. Mas era assim, era só a noite e a festa, como é hoje em dia, né? Só que eram 9 dias. E cada dia era um pessoal que patrocinava. E no último dia, que era do batalhão, aí era o dia inteiro. Começava com o churrasco no almoço, a missa, depois o churrasco. Outra coisa que eu me lembro também, sempre que falo em São João, eu me lembro dos bingos, que o seu Zambrisky cantava o bingo. Não tinha graça se não fosse ele quem cantasse o bingo. Eram prendas simples, coisas simples, mas a gente ficava tão feliz, se divertindo, e era aquela bagunça na hora que batiam. Era assim, vou te falar a palavra em resumo, era uma alegria essas festas. Ninguém estressado, muito boas eram. Sempre no 24, às vezes tinha procissão com o padroeiro entrando na igreja, no ombro dos senhores, assim, das autoridades. As autoridades sempre estavam presentes na missa de São João. Era como se fosse um ato cívico a missa. Era muito bonito. Era uma missa bem, assim, bem... Como é que eu vou te dizer? Uma missa solene. Como fazem hoje em dia ainda, mas só que naquela época a comunidade participava mais. E as autoridades civis, militares, faziam parte também dessa festa. Uhum. Lote, você comentou, eu queria só que você relembrasse a primeira Fartal, aonde ela era e o ocorrido lá do Quentão. A primeira Fartal foi aqui na Avenida Brasil, entre a Jorge Schimmelfeng e a Belarmino de Mendoza. Ela foi pequena, os organizadores eram o Rotary, o Lions, era esses clubes de serviço, mas tinha mais alguns, né? E eu sei que nós estávamos representando a Associação dos Senhores Rotarianos, e a minha casa ficava bem aqui na frente. E aí me meti a fazer quentão. O seu Casimiro Kuzbik, o seu Andrion, vieram, prepararam o quentão, me ensinaram. E deixei o quentão, as quatro bocas do fogão acesa e a panelona em cima, e tampei a panela. Aí que foi o erro, porque ferveu e caiu pelas beiradas e pegou fogo na cortina. A sorte que a minha filha entrou em casa correndo, não sei o que ela veio fazer, ela era criança, pequena ainda, e gritou, mãe, a casa está pegando fogo. Aí foi aquele alvoroço para apagar. Mas foi uma festa muito bonita. Vieram artesãos aqui da região, trabalhos maravilhosos de madeira. O pessoal ficou muito contente e muito satisfeito com a primeira, tanto assim que depois continuou, né? Uhum. Sabe que eu nem me lembro quem é que organizava, se foi a Fundação Cultural, se existia a Fundação nem Cultural existia, na época. Eu sei que eram os clubes de serviço que reuniram. E nós das Senhoras de Rotarianos, depois continuamos com a festa do Quentão, o baile do Quentão. Todo ano a gente organizava o baile do Quentão. A gente mandava fazer as canecas no Rio Negrinho. Era uma festa muito animada que todo ano tinha aqui. Depois pararam, né? Mas as festas eram mais uma confraternização do que um comércio. Era onde reunia as famílias, reuniam todo o pessoal. Estou fazendo essa pergunta porque veio à tona essa semana. A Palmeira do Tri... Ah, eu até acho que tem uma foto em frente à Palmeira, lá na praça, a Mirante Tamandaré, que tinha um parquinho, eu tinha meu filho pequenininho, levei para brincar no parquinho. Eu vou procurar um dia para te mostrar se eu tenho essa foto. Era um ponto turístico, né? Era um ponto turístico, as mães levavam as crianças a brincar no parquinho. Lá perto também ficava a cancha de futebol, da Marinha, onde... faziam jogos assim que todos o pessoal da cidade ia assistir. Era uma área de lazer nossa, era lá. Uma pena que terminou, porque era muito gostoso lá. Lote Ferreira, o que você sente saudades, assim, a gente tem saudades de tudo, eu sempre falo, mas das festas juninas e principalmente da São João Batista, onde tudo começou, da matriz, né? E 24 de junho, padroeiro da cidade. Qual é a saudade maior tua? Tenho saudade daquele convívio, daquela confraternização que existia, que a gente era menor, as famílias eram menos, tudo era menos. Tenho saudade daquela alegria que tinha nas festas, a espontaneidade que tinha nessas festas. E o que você diria para as de hoje, Lote? O que está faltando nas de hoje? Porque continua, né? Mas o que está faltando? Eu acho que não está faltando nada, está faltando só mais... uma confraternização, não sei se eu que pela minha idade agora já não estou achando tanto as coisas tão fraternas assim, né? Mas eu acho que talvez falte um pouco daquela união, daquela amizade que tínhamos antigamente. Histórias e memórias. Ai, gente, que maravilha ouvir a Lote, né? Os causos. Hein, Silvio, você não curtiu ouvir essas histórias da Lote aí? Claro, você lembrou de muita coisa. Eu acho isso daí fantástico, porque a gente faz parte, né? Daquelas festas de São João. Eu só não gostava da cadeia, né? Porque ficava muito tempo preso. Não, ali. Imagine eu, né? Eu era baixinho, cabeçudo e gago. Se me colocassem na cadeia, eu não ia sair de lá até o final da festa. Porque ninguém ia me dar um beijo para tirar. Tá vendo? Tá vendo? Ela sim. Eram as festas. Deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo Ademar do Morumbi, Pegoraro. Ei, Ademar. Nosso primeiro ouvinte. Primeiro ouvinte e fiel. Fiel ouvinte. Um abração para você, Ademar. Que bom que você está sempre com a gente. A gente já tem aqui, doutor Silvio, os ouvintes assim, olha. Fiéis, cativos. Todo domingo está aqui, ó. participando. Gente, como tem participante hoje, hein? E tá valendo ainda rapidinho nos finalmente. Já ainda dá para participar? Ok, 88282828, WhatsApp. E o 30282828, esse eu gosto, gente, é o fixo. E a Transamérica Foz na fanpage. E assim vai. O doutor Silvio Cury aqui já está com a canetinha na mão, já vai estar passando uma rodinha aqui, no pessoal que vai ser sorteado, tá? E já eu chamo para o sorteado. Pegou horário. Lembrando, né, que essa história da Lote Ferreira também impressionante, ela falou aí do churrasco, veio até aquele cheio de churrasco daquela época na festa. Verdade. Mas lembrando que hoje, na festa lá da igreja, Matriz São João Batista, tem uma feijoada, né? Uhum. Então, quem quiser ir para lá, logo depois do nosso programa, né, quando acabar o programa, dá para ir lá para a igreja e comer uma feijoada. A Luciana está dizendo que está indo já correndo para lá. Todo mundo aqui do Histórias e Memórias, estamos chegando na São João Batista. Ainda dá tempo, não comam tudo antes da gente aí. Avatim Cheiros da Terra, sabe aquele, o kit que vai ser sorteado, que todo mundo está aqui, ó. Ai, ai, ai, eu quero. São essências marcantes e originais extraídas da natureza. A Avatim encanta com os seus produtos para corpo e casa. São óleos, cremes, perfumes e sabonetes para seu cuidado pessoal, para perfumar a sua casa. A Avatim possui uma linha exclusiva de águas perfumadas para roupas, difusores, home spray, velas aromáticas e mais alguns mimos para deixar seu ambiente super agradável. A Avatim é uma marca cuja fábrica fica na Bahia e é uma empresa que acredita no equilíbrio como força motivadora da vida, que vive em harmonia com a natureza e busca nela a inspiração para criar diferentes aromas, desenhando o cenário perfeito para harmonizar corpo, mente e ambiente. Você quer conhecer mais? Então acesse o Facebook Avatim Foz de Iguaçu, Jane Salatino. Olha, gente, eu recomendo, vale a pena. Quando você abre teu armário assim, você quer entrar dentro já, sabia, doutor? É uma delícia. Então você pode contatar a distribuidora, Jane Salatino, através do 8415-8331 e 9822-4488. Mas a Luciana vai estar colocando na fanpage da Transamérica, você pode curtir. Se você não ganhou, fica espertinho, quem sabe no próximo, tá? Porque eu também queria, todos aqui estamos assim, ó, no cheirinho da Avatim. E aí, vamos, tem algum din-din? Ok, din-din e voltamos já. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Todo dia bem cedinho, a Transamérica desperta. As principais notícias do Brasil e do mundo, as curiosidades do dia e a melhor programação musical para você acordar em altíssimo astral. E você ainda participa, opina e ajuda na informação. Desperta! Desperta Transamérica, de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Transamérica! Transamérica! Transamérica! Transamérica! A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Muito bom, hein? Tô gostando muito desse programa de hoje, né? Doutor Silvio Cury contando, comentando com a gente o passado, as histórias de Foz do Iguaçu, daquela época boa, daquela época maravilhosa. As pessoas participantes também do programa hoje, bombou bastante o nosso programa hoje, né? Então tá tudo muito bom. A Samela já está com a gente aqui. A Samela tinha abandonado nós, mas ela não deixa de passar aqui, tomar um cafezinho aqui, né, Samela? Doutor Silvio Carlos Cury, nós falamos bastante já do seu pai, da história do seu pai, da sua família, da sua própria história. O que faltou aí pra gente terminar o programa? O que faltou pra gente? A gente tá já se encaminhando pro final do programa. O que o senhor gostaria de participar. Eu vou lhe provocar diante dessa situação. Eu tenho colocado uma pergunta sempre no final do programa para os entrevistados. Eu acho que eu vou mandar essa pergunta para o senhor, então, aí. O que o senhor gostaria de ver implantado e em funcionamento em Foz do Iguaçu? Dentro da sua área de atuação ou mesmo fora da sua área, mas assim, o que falta em Foz do Iguaçu, e eu sempre digo assim, em operação, funcionando, porque muitas coisas em Foz do Iguaçu foram construídas ou existem, mas não tem uma gestão, não existe um funcionamento adequado. O senhor, dentro de toda a sua experiência de vida aqui de Foz, mais de 30 anos aqui no setor médico, né, também da cidade, ou mesmo fora, o que o senhor gostaria de ver implantado e funcionando em Foz do Iguaçu? Você me provocou, hein? Agora escute. Não, olha, eu acho assim, em relação à rede privada de assistência à saúde, eu acho que Foz do Iguaçu está muito bem servida. Mas, infelizmente, essa rede privada serve a poucos. O que eu gostaria de ver realizado, executado, planejado e bem executado é a rede de atenção à saúde com as suas linhas de cuidado no SUS. Porque Foz do Iguaçu parece uma serra, sobe e desce, né? Então, o que nós tivemos na administração passada, né, uma reorganização muito firme. Eu falo isso porque eu sou médico do SUS. Uma reorganização muito firme na área de saúde pública. E, infelizmente, agora nós estamos descendo a serra, né, e nós estamos com a nossa saúde pública completamente desestruturada. E qual é a importância disso? Porque é essa saúde pública que serve a mais de 90% da população de Foz do Iguaçu. E ela não está encontrando respostas às suas solicitações. E isso representa não só sofrimento nessas famílias, mas representa mortes. Nós estamos com o nosso coeficiente, a taxa de mortalidade infantil em Foz do Iguaçu, altíssima, quando comparado ao período imediatamente anterior. Nós tivemos um acréscimo de ao redor de 44% no coeficiente, né, de mortalidade infantil. E por que eu cito mortalidade infantil? Porque esse é o indicador mais sensível da qualidade da saúde pública de qualquer município, em qualquer local do mundo. Por que que a gente não analisa a morte de idosos? Porque os idosos morrem. Mas por que que a gente se preocupa com morte de crianças menores de um ano? Porque essas não deveriam morrer. E morrem muitas vezes por questões sociais e questões da rede de atenção inadequada. Então, se eu tivesse uma lâmpada maravilhosa, esfregasse e saísse um gênio, e ele perguntasse, você tem direito a uma realização? Eu diria a ele, sem sombra de dúvida, reorganize a rede de atenção à saúde do SUS em Foz do Iguaçu. E em relação à parte turística, eu toda vez que passo pela região dos hotéis, né, que é ali na Estrada das Cataratas, eu falo para minha mulher, eu falo, Simone, será que eu vou viver o suficiente, né, para presenciar essa estrada aqui cheia de hotéis, resorts, paisagismo adequado, iluminação adequada. Será? Eu creio que sim. Eu creio que o próprio mercado do turismo, que é muito forte, se nós não formos proativos, mas com certeza nós seremos reativos às demandas, né? Porque a concorrência nesse nicho é muito forte. Se Foz não se aprimorar, se Foz não se profissionalizar e não estiver preparada para receber cada vez melhor os turistas, Nós, aos poucos, vamos ficando para trás, e isso o empresário não quer. Exatamente. É. E o que já está acontecendo aqui com a nossa cidade vizinha de Porto Iguaçu, né? Na Argentina, os hotéis estão instalando, hotéis bons, recuperando as avenidas, né, do centro da cidade, enfim, toda a cidade se preparando. Então, Foz do Iguaçu também tem que observar aí o que está acontecendo ao seu redor para melhorar. Mas gostei muito, hein? Essa participação do Dr. Silvio aqui foi exatamente na, como nós falamos, na bucha. Verdade, né, Rita? Verdade, como é bom, né? E aí, espero outras vezes aqui, Dr. Silvio Carlos Curi, vem aqui, porque você tem muita história para Foz do Iguaçu que a gente sabe. É verdade. Sabe que recordações, elas ficam escondidas até que alguém tira a crosta, né, dos fatos recentes, e elas começam a aflorar. É um vulcão, né? É verdade. Vamos aproveitar aqui, enquanto o Dr. Silvio Carlos está por aqui, e a gente vai citar o nome dos ganhadores dos brindes, ok? Eba! Pegoraro, eu falo o nome e você explica, por favor, tá bom? Quem ganhou das maravilhas lá é a Karina Vini... Afe Maria, Karina... Karina, não pode ser Karina da Silva? Como é que esse sobrenome me ajuda? Wisniewski. Tá bom, eu vou te chamar de Karina da Silva. Bom, quem sorteou foi o Dr. Silvio Carlos Curia, que a gente sorteou. Não tem responsabilidade nenhuma. Não tivemos participação nenhuma. Não. Porque a gente não tem, porque já conhecemos os nomes do pessoal aqui, e não tem. Histórias e memórias é tudo, ó, registrado. Então, como é que funciona as maravilhas que ela ganhou? Nós temos que sortear 3 pessoas, né, para o complexo do Museu de Cera. Museu de Cera, um novo atrativo aqui de Foz do Iguaçu. Um abraço lá para o nosso amigo Luiz Moreira, que disponibilizou aí esse atrativo. Então, é o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. Karina ganhou Maravilhas. Então, a Karina ganhou Maravilhas. Ela pode convidar mais 2 pessoas, então, para ir fazer esse passeio dentro aí de um prazo de 15 dias. Nós vamos passar o nome dela e dos demais sorteados também lá para a recepção do atrativo, né, do Museu de Cera, e ela tem 15 dias, olha, então, para fazer. Olha, eu uma sugestão para a Karina. Convido o Dr. Silvio Carlos e a esposa. E vão fazer o passeio. Olha que bacana. E agora, Pegoraro, o museu, quem ganhou foi a Regiane Maldi. Regiane Maldi, então, mais 2 pessoas. Ela pode convidar mais 2 pessoas para lhe acompanhar, para fazer lá o passeio, então, do Vale dos Dinossauros. Ok, agora o Vale Dino, Fernando Barbosa. O Vale Dino, então, Fernando Barbosa, mais 2 pessoas. Então, uma pessoa para o Museu de Cera, que é a Karine. Uhum. Outra pessoa para o Maravilhas do Mundo. Essa é a Karina. A Karina é a Maravilhas. Karina. A Regiane é do museu. Do museu. E o Fernando Barbosa é Vale Dino. Então, Fernando Barbosa, Vale Dinossauros, pode levar 2 pessoas também acompanhantes lá. Tá, e agora quem vai comer o bolo gostoso da Bolo Doce Brasil é a Paula Silva. Ai, gente, agora esse eu quero. Paula Silva tem que passar lá, né? Tem pegar que passar lá dela. De segunda a sexta. Então, a partir de amanhã até no sábado, fecham às 2 da tarde, às 14 horas, passa para pegar o bolo e pode estar nos convidando, não tem problema. Paula, entra em contato aqui com a Luciana aqui na Transamérica, né? E aí você já ela vai estar passando o teu nome e você vai direto na Bolo Doce, ok? Vamos ver, quem ganhou o Kit Cataratas? Kit Parque Nacional do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu. Olha que legal. Márcia Crespim. Uhum. Retirar, então, o kit Cataratas aqui na Rádio Transamérica, né? De segunda a sexta-feira, de preferência aqui com a Luciana no horário comercial. Valeu, Márcia Crespim. O que é o kit Cataratas? O kit Cataratas, doutor Curi, vem o coati das cataratas, uma camiseta do Parque Nacional do Iguaçu, uma caneca, uma caneta, é um conjuntinho de produtos lindo, maravilhosos, lindos lá das nossas cataratas. Mas não tem um outro ganhador, Simone Curi? Tá vendo, olha, tá vendo, chamou atenção. Eu acho que Simone Curi pode ganhar, né, Pegoraro? Pode sim. Pode ganhar sim. Acorda, Simone. Essa foi boa. Agora, gente, quem ganhou a Vatim? o kit. Eu, né? Eu tenho certeza que fui eu. Muito obrigado, Rita Araújo. É, muito obrigado. E o doutor Curi não quis o meu nome lá, passou diretão. Quem ganhou foi Caroline Bertolino. Eita, Caroline, ai, a sua casa e tudo vai ficar tão cheiroso que, meu Deus. Então tá, Caroline Bertolini ganhou o kit Avatim, parabéns. Como que ela faz para retirar o kit? O kit, ela vai entrar em contato aqui com a Luciana e a própria distribuidora lá, quem é a representante, vai até ela para entregar. Olha que chique. Que chique, hein? Maravilha. É, passa o telefone e tal, tal, e aí a Jane Salatino vai até a Caroline Bertolino. Valeu, hein, gente? E agora, Márcio, como é que fica? Música? Uma musiquinha? Uma musiquinha, então vamos lá. Você manda bala na musiquinha, porque eu nem sei o que você vai tocar aí. Vanusa? Gente, a Vanusa! Que beleza. Manhãs de Setembro. Histórias e Memórias. Se fechou no muro e se guardou lá fora. Fui eu quem num esforço se guardou na indiferença. Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristeza. Fui eu que consegui ficar e ir embora. E fui esquecido. Você está ouvindo? tem mais um minuto com você. Música maravilhosa. E o nosso programa chegando ao final. O Márcio, quando coloca essa música, ele quer já expulsar nós aqui, sim, do estúdio da Transamérica Foz. Doutor Silvio Cury, passar a palavra para o senhor para suas considerações finais. Nosso programa passaram aí 2 horas rapidamente na sua companhia. Eu agradeço em nome do programa Histórias e Memórias sua participação brilhante aqui no programa. Olha, se alguém tem que agradecer, sou eu pelo convite. Porque que manhã de domingo seria mais prazerosa do que ter esse bate-papo aqui com vocês. E aquilo, tudo isso que nós conversamos representa muito pouco de Foz do Iguaçu. Verdade. Foz do Iguaçu também e principalmente foi construída por famílias anônimas, né? Uhum. São pessoas que, quem sabe, muito provavelmente não tiveram uma representatividade social e por isso elas não lembradas. Então, Foz do Iguaçu é uma terra construída principalmente por paraguaios, né? Argentinos, e essa miscigenação, né, que só tem aqui em Foz do Iguaçu, de povos que vieram de todos os cantos do mundo, embora o mundo não tenha canto, né? Mas é isso, adorei estar aqui com vocês. A Rita eu conheço há tantos anos, né, Rita? Verdade. Somos verdadeiramente contemporâneos, né? Isso aí. E vocês me proporcionaram lembrar de coisas que estavam lá no fundinho da minha mente. E vocês me deram de presente esse domingo, né? Que espero que se repita algumas outras vezes. E obrigado por tudo. Eu quero apenas corrigir o seguinte: não é o Márcio, né, que está com pressa aqui. Quem está com pressa aqui é a Rita, que está louca para ir lá para a igreja do São João. Comer a feijoada. É. Não, eu acho que, como a Lotte falou, né? Ela deve estar interessada em algum caipira que ela esteja. Eu só sei que ela está com muita pressa, né? Então, pela roupa, né, dela hoje pela no programa, roupa, já diz tudo. Verdade. Olha aí, Rita, é com você. Que beleza, né? Valeu, doutor Silvio Carlos, foi muito bom. É o bom desse programa, é trazer gente que ama Foz do Iguaçu, que tem a história viva de Foz do Iguaçu, para compartilhar aqui com todo mundo. Da minha parte, até então, nos vemos lá na São João Batista. Obrigada, um beijo para Simone Pegoraro, um beijão para Yáscara. Um beijão a todos, uma boa semana a todos. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só sua voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.